Hoje todo neguinho quer juntar um din, ver filme de Ogum e não de Odin. Muitos querem ser preto como Nankin, sem a luta, querem a senha e o login. Portando ouro sem meter os cano, um Rolex avisando qual é o horário. Não terei o privilégio de um Vaticano, se eu roubar não vão dizer que eu sou um santuário. Ai ai, é um jargão, linhas pretas demais, eu escrevo com carvão. Vaidoso como um pavão, fechaduras enormes, tenho que ser um chavão. É um superpoder, sobreviventes de uma época super feroz. Falta muito mais, meu filho, vê as caras preta, referência de super-herói. E as favelas, querem ver o bump, eles só deram o PP, pode ver os DNA, TNT, né? O canal de TV que todo irmão em movimento pode ser ao mesmo tempo. Melhor ou pior de todos os tempos. Sou de onde as Marias morrem só. Onde os Cristo nasce, os reinarcos trazem pó, crack, loló. Anos são 2000, pente de 90. Independente da estação, porra, o clima é sempre esquenta. Rap é pra geral, pretos, brancos, ricos, pobres. Quem? Mas não sabe qual lado que morre. Então sem ser maquiagem, fiz os pretos se achar bonito em frente ao espelho. Se amando do próprio jeito, fazendo do nosso jeito. E nunca de qualquer jeito. É desse jeito. Meus irmãos no trabalho, o nepotismo é o caralho. Isso é o gueto organizado. Velho. Melhor ir nem se acostumando, vão ter que se adaptar. Os pretos com um gin gastando, sem se preocupar. E pra contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar. Unidos se fortificando, ensina sua frente ser Deus, o mundo todo for ateu. Vai lá, passa a visão, Morpheus. Esse mundo já morreu. E sonhadores são no máximo maquiadores de cadáver. Entre bandeiras Dixie, sou Take Six. Enquanto compro cadeiras VIP pra assistir o apocalipse. Dualidade fudida, salva a traça que ataca a casta. Empaque arrasta minha qualidade de vida. É isso, qualidade de vida, bom prêmio. Basta de depressão, meu parça, já sou o Grand Canyon. Que afasta mesmo os polo, contrasta, controla. Enquanto eu brindo com veneno e brinco de Han Solo. Eu bolo o plano, os mano, e canto o esquema. Triunfo, se não for coletivo, é do sistema. Sobrevivo ao like, ao lacre, aos macre, ao debate. Abro distância continental, me chama de Acre. Altitude de cruzeiro e foda-se a vertigem. Nanã me disse, eu também vim da lama, zica. Prefácio, origem, não é fácil. Assina é rancorosa e tudo que eu toco vira uma foda, onde só a favela goza. Isso aqui é igual futebol, tem que ter raça. Guerra no Brasil não é tanque, é terraço. Uns mano de parafal na caça. Se os cana passa, é só rajada de uva passa. O pai me questiona se me vê de carro. Filha da puta, nunca me pagou um cigarro. Nasci no caso da vida, eu fui Rui Chabel. Pra não rodar igual bola 8. Que nem ela, eu sou preto com a parte branca. E minha parte branca é do português safado que estuprou minha ancestral. Então falemos de futuro, se prepare pra ver preto sem matar e sem roubar no seu jornal. O povo se perde na branca. Entender errado o ditado, ao pau voltaremos. Que não te falte tesão em viver, já que o pior brocha é aquele que não quer fuder. Retrato da sociedade é um moleque com iPhone 7 na cintura. Toma 7 tiros confundido por 7 tiras. No sétimo dia sua coroa ainda chora. Se hoje o gueto é onda, não tem de surfar, bro. Vai, termina submerso. Perguntam como entrei pra história em 2 anos. Deve ser porque eu botei 23 nos versos. Melhor ir nem se acostumando, vão ter que se adaptar. Os pretos com um gin gastando, sem se preocupar. E pra contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar. Unidos se fortificando, porque eu sou cheio de querer. Dinheiro é pouco pra nós. Mais munição e um motor mais veloz. Mais elegância, amor, menos recalque. Viva Deus, viva o funk. Minha cara de ladrão, pega a visão. São seus olhos, baby. Pelos preto e pelas verdes. Os negros aqui não quer só comida. Divergências à parte, os querem mais emprego, diversão e arte. Eu particularmente quero uma G3. Eu vou de Maserati para Fal 223. Falo 40 atos, 400 cavalos. Enquanto eu faço amor nos quatro cantos. Meu fita nessa fit, eu amo esse beat. Eu saio ao limite, eu vou, vamos. Melhor ir nem se acostumando, vão ter que se adaptar. Os pretos com um gin gastando, sem se preocupar. E pra contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar. Unidos se fortificando, é quem vem. Não sei se é a minha cor ou se é o meu jeito de andar. Sempre tem um detector querendo me parar. E eu não sei se é a minha cor ou se é o meu jeito de andar. Sempre tem um detector querendo me parar. Comprei um carro e coloquei aquele sem parar. Só que os homens têm mania de sempre me parar. Para, para, para. Comprei um carro e coloquei aquele sem parar. Só que os homens têm mania de sempre me parar. Para, para, para.